190 Salvador, vamos ajustar em 1017, descer para 8000 na chegada, bom. Agora descendo para 8000, na bom, gol, 940. Personagem chama pronto para o táxi, na minha escuta, Ecos 190. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, com o 1924. Afirmando o 1924? Afirma, Maceió. Maceió 350 já aprovado, só um minuto para cópia, 1924. Sim. Fogo 648, 4 milhas e meia para o externo em aproximação para pouso. Chega o trem, chame a torre, 1118 bem. 186 grava, boa tarde. Boa. Isso na final da 107. Comprou Noroeste, está iniciando o ISH. 140 graus, 9 nós, gente, Serra Serra. Serra, gente. Bom, China é 6213, alinhar e manter, rapaz. Alinha e manter, 6213. Pode prosseguir para a final da 17, ok? O Yankee Serra Serra. Tá ciente, o Serra. Serra, recebe breve que o Whisky, 777, 777, transfira. Que bravo que o Whisky, tem livre pouso, 130 graus, 8 nós. Bravo que o Whisky. Ok, mantém a separação visual com o Bravo Kilo Whisky na final, após eu prossiga direto para remar e chama o sono controlado, o Yankee Serra Serra. Serra Serra, Yankee. Torre Salvador, boa tarde, gol 648. 648, continua a aproximação e aguarde a autorização de pouso, check trem. Bastante cercado, aguardando a autorização, boa tarde. 3154, solo 05, libera a direita agilizando e a livrar, chame o solo 219. Libera lá, inclui 219. Weber, chame para ingresso, 17. Na 35. Xené 6213, livre decolagem, 140 graus, 099. Livre decolagem, 6213. Faz a rolagem do Oceanero Trip para tomar posição? Negativo, o Trip mantém a posição, tem um 3737 que já passou externo, ok? Sim, o 489. Mantenha, tá com isso aí papai, é com o Zulu November 35. Tá 16h50, já vencido. Confirme se apresentou alguma DLA. Checar com o companheiro, só um minuto. Boa noite. Obrigado, então. Oi, então. Colo 648, livre pouso, 140 graus, 109. Modo livre 190, gol 648. Oxelé 6312, correção 6213, decolado 07, me controle 208. 6213, bora. Gráfico Luiz, que no solo 07, táxi até o Pátio 4, não escuta. Motor instalador, Oxelé 6213, boa tarde. Oxelé 6213, deixa o controle, meu cordial, contato radar. Azul 4065 para fugir back acionamento do gate 3. Ciente, autorizado, azul 4065. Zero reautorizado para 5000. Passagem da aeronave na curta final ali, mantém, pode aliar a partir aqui da interseção? Pode, a partir da Charlie, pode sim. Ok, obrigado. Iniciou? Iniciou, 3154, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Mantém antes da Juliette, 3154. 48, solo ao 08. Libera a direita e chame o solo 219 ao livrar. Direita, solo ao livrar. Zulu November, livre de decolagem, cabeceira 35, vento de 140 graus, 089. Livre de decolagem, trip 5489, livre de decolar, 140 graus, 089. 140 conto, iniciando 5489. Salvador, boa tarde, gol no 648, livrou, se escuta. Boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta o gol na 5489, decolada ao Zona 0, chame o controle em 1208. 1208, obrigado. Eco Zulu November, decolou os 10, esquerda em rota, direto IDC, sem restrição na subida, chame o 208, bom voo. 208, Eco Zulu November. Autonomia de 4 horas alterna, confia. Confirme o alternado? Confirme, curta 3193. É 3193, autorizado inicial táxi. Vai seguir o Embraer da Azul que está mantendo o través do portão 04, como número 2 via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, 1017 no ajuste agora, tem um bom voo, TAM 3193. Vai seguir o Azul, no ponto de espera 186 via Índia, TAM 3193. O Azul 4065, pronto para táxi com 108 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia externa, Ribeirão Preto. O Gol 9040, desça para 4000, vai cruzar com o tráfego decolar de Salvador, transportando enfermo para o setor noroeste, esse tráfego foi instruído a manter 2500 pés. E o Gol autorizado a descer para 4000. E o Gol 9040. Vai dar. Pushback acionamento no 863, 6149 da Oceanet. Oceanet 6142 é o número 2 no setor aguardando. Aguardando, obrigado. Terra da Lima, dá presente, decida se possível, passa para Paris. Positivo, livre. É. Gente, Oceanet 6315 aguarda para iniciar o curso. Tá 3154 após o Airbus da companhia, ingresso Juliette, portão 09. Após Airbus, Juliette, pro 9, tá 3154. Voo no 648, observa o Airbus à frente, ingresso Juliette, portão 02. Gente, observa o Airbus, Juliette 02, no voo no 648. O Índia Nova Barão, prossiga para a rotatória e aguarde transferência. 3805 na escuta. 3805. Coordena com a equipe de pátio, tem um Airbus da companhia que vai parquear à sua direita no portão 09. Após o parqueamento do colega, está autorizado a iniciar no 11 e chama táxi. Após o parqueamento, era lá no 09, em coordenação está ali e chama táxi. 3805. Oceanet 6315, escuta. Coordena com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua direita no portão 02. Após o parqueamento do Boeing da Gol, está autorizado iniciando 4, chama táxi. Oceanet 6315. Gente, coordena após o Gol, autorizado iniciar por chave aqui no Oceanet 6315. Pra solo Salvador, é o TAN 3561, posição número 1, autorização 380 para Brasília. 380 Brasília, já aprovado, só um minuto para cópia, então 3561. Bora, Dan, foi lá. Salvador, boa tarde, papá, papá, Serra de Luísa, cliente da Serra, cruza 200 para 190. Papapá, Serra Kilo Índia, este é o controle de Salvador. Foi para Duna, desça para 2017, para o ILS Pouso Pista 10. Direto Duna, desça para 2000, Serra Kilo Índia, pouso na 190. O pátio e a pista que devolve? Boa, tá. Ativo, qual o nível para João Pessoa? Guarda cópia, Delta Romeu Charlie. Pronto. 193 ali mantém. Ali mantém, 3, né? 3, 193. Pronto. 3561, autorizado Brasília, nível 380, via UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor após Elefa, 47 UP Zulu 17. O controle Salvador opera em 120, décima 8, aciona 5556. Autorizado então Brasília no 380, via UP Zulu 17. Decolagem 10, curva à direita, na saída Arbor, Elefa, após. Já na Upper Zulu 17. 108, controle de saída 5556, o transponder. Protejamento correto, portão 01 no chama pronto, tá 3561. Chama pronto, 3561. E logo, se o Upper Zulu ainda não estabeleceu o contato visual, aguarde para subir. Devido a uma formação, o Upper Zulu November não estabilizou o contato. Ah, ok. Dentro de 30 segundos, pode cronometrar. 30 segundos, o senhor sobe com 85. E qual estimado para pouso em EDC? 1929, estimado em EDC. 1929, anotei. 1940, livre LS, descendo para 2000. 2000, está livre, obrigado. Controle o TRIP 5489, solicito. 5489, controle. Possibilidade da presente voar direto conquista, senhor? Ainda não, capitão. Está muito baixo, eu tenho tráfego para sudoeste descendo. Vai manter o perfil da subida por enquanto, 5489. Sábado, boa tarde. Azul, 4065. Azul, 4065, este é o controle, meu cordial. Boa tarde, radar. 4065. Zero, via Upper Whisky 58, Recife, após direto João Pessoa. Decolagem pistão no 7, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, com transição Caju. O controle 120, décima 8, aciona 5402. Delta Romeo Charlie. Romeu Charles, 5402 no transponder, confere qual o POB? Ativo, vai chamar a torre para acionamento e táxi na frequência 118 decimal 6, informando o POB, o ajuste 1017, tem um bom voo, Delta Romeu Charles. Azul 4462. Salvador, boa tarde, Azul 4462. Azul 4462, Duna 2000, autorizado, 1017. Fã de Duna, então, 2000 pés, 1017, aqui, 4462. 3308 Sierra Information. Portugal 021 Control, clear until 8000 with the altimeter 1017, Bonf, arrival, runway 10. 8000 feet, connect 1017, Bonf, arrival, runway 10, Air Portugal 021. Gol 9040, estabilizou? Estabilizadíssimo no ILS. Muito bom, vamos checar o trem, chamar a torre, roda 186. 186, bom trabalho, boa tarde, até daqui a pouco. Até. Yep. Okay, that's one. Romeo com Delta, chame a torre, 118, vem. Salvador, Mike Eco Delta, está com a pouso na 7, se faz. E Mike Delta, Mike Eco Delta, espera pela direita, curva pela direita, chama no visual com o 737 da Gol na final. 50. 21150, aguarda cópia, o trip 5627 no pad 3. Aguardando o trip grato, senhor. Pista 5489, obrigado, senhor. Boa. Então. Lima, eu tô com o Vitor Mike Quebec no Chavão ainda, mas ele está próximo a Vera Cruz, procedente do morro a 1500 pés, prosseguindo para Paripe. Informação para o Romeu, Romeu Lima. Até o contato dele radar, não? Ele está à sua direita, capitão, afastado 3 milhas e meia no rumo nordeste. Ah, obrigado, só você vir aqui, obrigado. Controle, Salvador, Elton 3193, decola a saída da El. Autoriza a proa da El da presente. 3193, este é o controle, Salvador, meu cordial, está autorizado. Obrigado, guardião, direto da El. 3193 9040, 9040, caso receba aí notificações. A sua direita tem um helicóptero, um Sikorsky, que vai cruzar a final da sua retaguarda sem interferir. Ok, tem o mesmo notificado, obrigado. Aquilo ainda está autorizado em LR. Índia, autorizado LS, reportará. Azul 4462, velocidade 220. 220, positivo. Como é que é acionamento do 3561? No 3561, aguarda para iniciar. Aguardando na posição número 1. Mike Quebec, controle. Procedente Cairo Lorenzo, acionado 0161 no Través de Veracruz, mantendo no 1500 pés via corredores com 0 único a bordo. 0 único a bordo, prossiga Paripe 1500, 1017. Ruta Mike Quebec. Paripe 1500, 1017, Quebec. Gol 924, prossiga. Nós entramos em contato com a companhia, senhor, e realmente, com essa falha aí, eles não fizeram uma DLA para o nosso voo agora. Então, estamos no escuta aí, assim que o senhor tiver uma posição para a gente, por gentileza. Só confirmando, vai ser apresentado o plano? Já apresentaram. Disseram para nós, nos comunicaram que vai ser para a hora, para as 19, tá, o plano. Então, se você puder, por gentileza, de repente, dar uma agilizada pra nós. Afirmativo, vou checar com a sala IS e com o centro Recife. Pô, serei muito grato, hein? Muito obrigado. Os passageiros aqui estão reclamando e tá? Tal. Muito obrigado. Gente. Pô, nós, o 4065, um ótimo trabalho. Muito bom. Livre LS. Tá, livre LS, 162. O meu Rebelo Lima, vou ter que retardar a sua aproximação. 360 pela esquerda. Rebelo Lima, 60 pela esquerda. Positivo, 360 pela esquerda. 19 com 9040. Conservador 3805, ponto de espera. 10 tá pronto. Mantenha ponto de espera 3805. Mantém. Xené 6315, livre de decolar, 140 graus, 099. Deve decolar, Xené 6315. O 3561, inicia. Salvador, boa tarde, Xené 6321, tem informação, terra. O Xené 6321, no Brasília, 320, já aprovado, aguarda cópia, o número 2. 320, guardado. Para o táxi, o 6142 da Oxané, temos 117 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 40. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10-7, o Xené 6142, bom voo. Sim, livre táxi, Pátio Índia, ponto de espera 18-6, ajuste 1017. Muito obrigado, um bom feriado. Salve Salvador, gol 9040. Gol 9040, prossegue o táxi via Alfa e reporta para ingressar na táxi Juliette. Alfa para reportar para ingressar na táxi Juliette, gol 9040. Ajustado 1-0-7, prossegue para a final da 1-7, reporta 3 milhas de November Alpha. Autoconsolo, passa o check no ar de transição muito baixa. Check 3. Poderia confirmar se teria possibilidade de pouso na 1-7 para o Serra Aquilo Índio? Está passando externo agora, baixado e travado. Você está solicitando o cancelamento e prosseguir visual, é isso? Afirmativo. Tem condições de efetuar a base curta? Afirmativa. Ok, 140 graus, 109, centralizado alinhar, centralizado livrar final da 10, base curta pela direita, chama final da 17, baixada e travada. Chama na curta final da 17, se é aquilo índio. 3805, alinho mantém. Alinho mantém, 3805. Aí quer que o Delta Solo 25, na minha escuta até o corte, boa tarde. 125, boa. 125, ONU, OTAN 3, 193, boa tarde, bom trabalho. Boa! Controle Salvador, boa tarde, Janeiro 63, 15, cruzando ONU 1060. Luciano 315, este é o controle Salvador, está em 4. Livrando aqui a final da 10, prosseguindo com a base pela direita para 17. Informe-se visual com esse tráfego. Ok, está visual com o mesmo, Índia November Alpha, com o número 2. Segunda 5102, 35627. Ciente, autorizado 150 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, pós direto Aracaju, 128, controle 5102, transponder, trip 5627, chamará para puxa acionamento, pode trans. Correto, 5627. Direto para o ninho das asas rotativas na escuta, Roberto Cabral. Para dar espaço ao tráfego. Vou tentar livrar a interseção. Baixar de travado, se é aquilo indo. Aquilo indo está livre pouso no 7, 130 graus, 101. O TAN 3805, livre decolagem, 130 graus, 101. Livre decolagem para o TAN 3805. 6142 do Oxané, pronto no ponto de espera da 10. Alinha e mantém após o 6142. Alinha e mantém 6142. Correto, 0276 para acionamento táxi da colagem. Chama agora a torre 118 decimal 6, o ajuste 1-0-7, bom voo. O senhor tem condições de curvar a sua esquerda agora para interceptar a final, confirme? Afirmativo, tá curvando. Então esquerda agora, curva esquerda, interceptando a final da 17, agilizando. Chame a 2 milhas para o posto. Tá, gente, chama a 2 milhas, é que perdeu o contato visual com o tráfego da para o 17 de novembro. O tráfego já livrou a pista, inclusive, enfim. Ok. 5071, Oxené 6321. Estamos autorizados 320 para Brasília, decolada a pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, intercepta o Zulu 17, controle de saída 1208 e 5071 no transponder. Correto, 5071, chama pronto na remota, o Xené 6321. Chamaremos quando pronto, 6371. 510, aeronave da Azul, a 2 milhas e meia para passagem sobre o marcador, passa 2.300 em descida para 1000. E 700 pés, informação para o Romero Escabra. Bravo. 05. Decolou os 27 aos 28, chama o controle no 208. 208, graças. Quem chamou, confirme? Azul 4462, está a uma milha do externo. Delta 462, continua aproximação e redução e aguarde autorização de pouso. Aguardando. Delta 3805, este é o controle Salvador, está em contato. 3805, aguardando a possibilidade de voar. Leda ou Delta? Leda, autorizado. Leda, valeu. Airport Delta 021, vector for sequence, right heading 230, descending until 2000, your limit is the localizer. Right heading 230, descending 2000, limited by the localizer, Portugal 021. Hotel Salvador, Stand 3192, formação Sierra. O 3192, controle Salvador, chegada a Mari até 2000, autorizado com 1017. 2000, Mari, 1017, Stand 3192. Pedro, Rota Lima, não tem mais o Mike Quebec à vista, tá? Ok, Romeu, Romeu Lima, ele está a 1000 pés, a 4 milhas para a cabeceira 197. O senhor está mantendo 1500, vai chamar a torre da frequência de 1186 para instruções. Maravilha. Controle, Salvador, deve dar uma ferra boa tarde. Confirme para o controle. 105729. Xerame 142, recolou os 30, chame 1208. 208, boa tarde. Papá Triplo Romeu Lima, continua a aproximação para o 17, eu tenho à sua frente um Minuano, que está aí na final de 4 milhas aproximadamente, vou manter 1000 pés em velocidade reduzida, informe se visual com este tráfego, Papá Triplo Romeu Lima. Ok, ele já está na final do 17? Está interceptando agora a final. É, obrigado. Também, está reautorizado para 3000, ajuste no 0 no 7. Quebec autorizando o pouso na 1 no 7. O vento é de 130 graus com 1 no 0 no 9. Livre pouso na 1 no 7, Victor Michael. O Papá Triplo Romeu Lima, faça com 270 pela esquerda. 270 pela esquerda, reporte interceptando a final da 1 no 7. Copio, Romeu Lima? Eu lembro, 270 pela esquerda. E frequência 1251 e alternado 13325. Gente, repetição 251, alternado 3325, Alexandre 6315. Tanto do Salvador, jogou na 649, autorização Ilhéus, por gentileza. Mastro, toma via pro externo, dá 10. 6314, continua a aproximação em redução, tráfego à sua esquerda aproximando para 17, é o Minuano pela velocidade, ele será o número 1, não vai interferir na sua aproximação. Continue a aproximação para 10 e aguarde a autorização. E é o 6314. Aguarda. O 4462 azul, o solo 32, libera a direita, chama o solo 219. Direita 219, agora. 330-200 da Air Portugal. Automatio, estamos mantendo a proa 215, descendo então para 3000 ou mantém 4000, senhor? Deixa para 3000, 3000 pés. Automatio, então descendo para 3000, nosso limite é o curso localizador, do senhor 3217, estamos reduzindo. Beleza, confia.